acreditar. Confiando, sei eu que sua vida vai mudar. A vitória já é certa, basta acreditar. Você precisa acreditar em Deus, confiar. A vitória já é certa, basta acreditar. Confiando, sei eu que sua vida vai mudar. A vitória já é certa, basta acreditar. Você precisa acreditar em Deus, confiar. Se tropeçar, não desvia. Na palavra firmar, pra constar um bom lugar. Tem que saber chegar, é pra rimar, é pra firmar, não basta apenas sonhar. Em minha melodia, a brisa traz a rima, que chega repentina, eu crio harmonia. Eu rimo que fascina, aos mano e as mina, América Latina, correria não termina. É pra somar, eu repito, insisto em falar, que não paro de sonhar, vou avante pra lutar. Eu sempre vou orar, pra na guerra guerrear. Na jogada vou ganhar, vou seguir sem fraquejar. O preço pra vencer, só depende de você. A palavra tem poder, a fé é pra quem crê. Ser forte ou não ser, atitude tem que ter. Não moscar e se correr, luta para viver. Tem que ajoelhar, se tá difícil vai orar. Que Deus vai te ajudar ao milagre conquistar. Do jeito que está, não deve conformar. É complicado de lutar, mas o triunfo vai chegar. Você precisa acreditar em Deus, confiar. A vitória já é certa, basta acreditar. Confia no Senhor que sua vida vai mudar. A vitória já é certa, basta acreditar. Você precisa acreditar em Deus, confiar. A vitória já é certa, basta acreditar. Confia no Senhor que sua vida vai mudar. A vitória já é certa, basta acreditar. É tipo assim a trajetória de quem vai caminhando, sozinho no meu canto e várias fitas pensando. É sentimento que mata, ao mesmo tempo maltrata. O ser humano se acaba. Se a maldade te atrair e seu ego se ferir, se prepare pra cair, seus inimigos vão sorrir. Mas a queda é do homem, o levantar é de Deus, preservando o sopro de vida que ele concedeu. É conseguir ir adiante, tipo um tiro de traçante, com o alvo bem distante, sem fracasso no semblante. O guerreiro calça larga foi mais forte nesse instante. Operante, lavado pelo santo sangue. Com destino a vitória, numa vida sem vanglória. Lapidando sua história com a fé na trajetória. Leve em conta o proceder, atitude tem que ter. O preço pra vencer, só depende de você. Você precisa acreditar em Deus, confiar. A vitória já é certa, basta acreditar. Confia no Senhor que sua vida vai mudar. A vitória